Ora bem, bem-vindos ao primeiro e esperemos para a vossa sanidade mental o último programa. Ora, eu ainda não sei o nome disto, ainda vou tentar pensar no nome, pensar arduamente, claro, porque eu não faço nada que seja assim para deitar fora. Vamos lá, assim ainda vou pensar bem como é que eu vou chamar a isto. Esperemos que me ocorra uma ideia milagrosa da noite para o dia, mas provavelmente não vai ocorrer e provavelmente isto vai ficar sem nome. Basicamente vai aparecer um espaço em branco no nome e cada um preenche à sua maneira. Mais ou menos como um jogo da forca. Eu meto lá os tracinhos do nome aleatório, porque eu basicamente não sei quantos tracinhos é que é de pôr. E vocês preenchem à vossa maneira, como gostarem, claro. Eu também não estou para aqui. Não estou para aqui para pensar no nome e depois fazer-vos adivinhar. Nada disso. Vocês adivinham sozinhos, vocês sabem o que estão a fazer. Espero eu. Quer dizer, para sacarem isto nem devem saber bem o que estão a fazer, por isso. Vamos lá. Pronto, vocês não sabem o que estão a fazer, eu também não. Estou aqui a divagar sozinho, por isso é melhor pôr qualquer coisa de música. Vamos lá ver. Agora é a parte em que alguém pergunta qual é a utilidade disto. Basicamente isto não tem utilidade nenhuma. Sou eu a divagar. Espero poder contar com alguns colaboradores. Mas à medida, eu lembrei-me disto hoje de manhã. Estava a ouvir outro podcast que sinceramente já nem me lembro do nome, porque apaguei porque não lhe achei piada nenhuma. Era um podcast inglês qualquer que me mandaram e eu experimentei ouvir, mas infelizmente a minha fluência em inglês é baixa e acabo por não perceber nem metade do que eles dizem. E lembrei-me de experimentar fazer isto, já que depois fui procurar e havia montes deles, alguns deles portugueses, que ainda vão experimentar ouvir. Se valer a pena, ainda vou pôr aqui qualquer coisa. Mas lembrei-me, basicamente, disto hoje de manhã. É incrível as quantidades de vezes que eu digo basicamente. Tenho, basicamente, de deixar de dizer tantas vezes basicamente. Mas vamos lá ver. Eu espero vir a contar com alguns colaboradores ao longo do tempo. Isto está a ser feito à medida que vai sendo pensado. Isto não é pensado minimamente. Espero que nos próximos programas possa vir a ser pensado. E agora deixo-vos ouvir qualquer coisa. Quando acabar esta música, meto outra, para ter a certeza que vocês não me ouvem mais. Bem, até já. First they ignore you, then laugh at you. You. Then they fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. lost, we're exploring. What you think is worth some adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum and stop me staring at the sun. Oh no, it's coming, it's gonna be fun. Faz bem, não tenho montes de coisas que montes de gente tem. Mas digo tantas cenas que eu fiz, tantas cenas que sinceramente me fazem feliz. São as experiências, são as pessoas, são as vivências que transformam vidas simples em vidas boas. Interesse mais sobre aquilo que eu vivo do que sobre aquilo que vais viver. Por isso simplesmente o meu motivo é levar a vida até onde der. E eu aquilo que eu puder eu dou. Venho ao desafio, eu confio no meu flow. Então vai, ah, fica na boa. A vida é um livro, escreve a tua página. Mas espera lá, yeah, já estás por cá, yeah. Então já falamos, yeah, yeah. Até já, até já. Vivo o que tens, yo. Não vivas nada dos outros. Faz o que há, yeah. Vive e toma-lhe o gosto. Vivo o que tens, yo. Não vivas nada dos outros. Faz o que há, yeah. Vive e toma-lhe o gosto. Vivo o que tens, yo. Não vivas nada dos outros. Faz o que há, yeah. Vive e toma-lhe o gosto. Vivo o que tens, yo. Não vivas nada dos outros. Faz o que há, yeah. Vive e toma-lhe o gosto. Volta atrás para o beat, vê se me entendes antes que eu me irrite. O que importa não é o telemóvel, é quem está do outro lado. O que importa não é o automóvel, é quem lá está sentado. Não importa a miúda ótima, importa é seres amado. Fazeres o trabalho bem feito e por isso seres bem pago. E eu espera, quebra por ti. Não esperes que ninguém te dê nada a ti. E ao ver o que se passa, filtra a informação. Já que o mundo é de consumo, consome com mais atenção. O truque não está em ser diferente, está em ser mais exigente naquilo que procuras para ti. Junior e é o Papa. Sabes como? Mais nada. Então vai, ah, fica na boa. A vida é um livro, escreve a tua página. Mas espera lá, yeah, já estás por cá, yeah. Então já falamos, yeah, yeah, até já. Vivo o que tens, yo. Não vivas nada dos outros. Faz o que há, yeah. Vive e toma-lhe o gosto. Vivo o que tens, yo. Não vivas nada dos outros. Faz o que há, yeah. Vive e toma-lhe o gosto. Vivo o que tens, yo. Não vivas nada dos outros. Faz o que há, yeah. Vive e toma-lhe o gosto. Vivo o que tens, yo. Não vivas nada dos outros. Faz o que há, yeah. Vive e toma-lhe o gosto. Faz o que há, yeah, vive e toma-lhe o gosto. Vivo o que tens, yo. Não vivas nada dos outros. Faz o que há, yeah, vive e toma-lhe o gosto. Vivo o que tens, yo. Não vivas nada dos outros. Faz o que há, yeah, vive e toma-lhe o gosto. Vivo o que tens, yo. Não vivas nada dos outros. Faz o que há, yeah, vive e toma-lhe o gosto. Pronto, e provavelmente nunca mais vou ter de fazer nenhum programa, porque se isto fosse justo, já tinha recebido dinheiro da TMN por causa desta música, que por acaso eu até lhe acho alguma piada. Não tinha mais nenhuma no PC, mas acho alguma piada. Tenho mais meia dúzia, só. E agora a única coisa que ficou decidido durante estes 6 ou 7 minutos de música, não estive a contar bem, também não ando aqui a contar os minutos de música que ponho. A única coisa que ficou decidida enquanto estava aqui a falar é de fazer uma rubrica chamada Azeite ao Mix, em que vamos deixar um cheirinho daquilo que melhor se faz neste país. Melhor, e digo melhor, mesmo uma coisa boa, não é qualquer coisa que se sente para ir a fazer. Por exemplo, não estou a falar daquelas músicas tipo The Gifts e isso, não. Humanos, isso aí não. Embora Humanos tenha ali umas coisitas que ainda se aproveitam, não sei bem. Mas eu estou a falar é de grandes artistas portugueses, como por exemplo José Cid, e acho que era disso, acho que é esses artistas que Portugal devia aproveitar, e aquele prémio da MTV que foi dado aos The Gift, enfim, acho que nenhum dos que lá estava merecia. O único que podiam ser aqueles que podiam ter ganho devia ser Tony Carreira e José Cid. Eu acho que José Cid, por toda a carreira que teve, merecia ganhar este prémio. E agora vamos chegar agora nesta nossa rubrica Azeite ao Mix, que vamos arranjar mais tarde um genérico, assim com umas musiquinhas e tal, e depois aparece alguém a dizer Azeite ao Mix, assim um genérico bonito, todo catita, e vamos, depois arranja-se isso. Agora vamos, mas é ficar aqui a ouvir um bocadinho de José Cid, que eu sei que toda a gente gosta. Bem, até já. Este amor não tem grades, fronteiras, barreiras, muro em Berlim. É um mar, é um rio, é uma fonte que nasce dentro de mim. É o grito do meu universo, das estrelas para onde eu regresso, onde sempre esta música vai. Este amor é um pássaro livre voando no céu azul, que compôs a mais bela canção deste mundo, de norte a sul. E as palavras que uso em refrão fazem parte da mesma canção que ecoa, ecoa nas galáxias da minha ilusão. E pronto, as coisas boas também têm de acabar algum dia e é isto. Esperemos. Isto é só um teste. Embora vá para o ar, é só um teste. A ver se vale ou não vale a pena fazer isto. A ver se fica bonito ou não. A ver se encontro um sítio onde vou pôr isto. E mais. Vamos lá ver. Bem, até à próxima. Beijinhos.